クリストゲート。O tempo da espera não pode matar a esperança. Barão. Ele não sonhava com dinheiro, poder e nem fama. Seu maior sonho era o campão de terra e o fliperama. Tá sempre envolvido no rolê da pivetada, correndo atrás de pipa de chinelo e bermuda rasgada. Cabula aula e pula o muro da escola, sair na mão com a pivetada por causa da bola.Achando que a vida era uma aventura, sorrindo quase sempre, sem ódio, dor ou amargura. Sem nenhum crime, nenhum vício praticado, sem culpa por ser pobre, nem ódio por ser favelado. Criança simples, com muito amor no coração, sem ambição, sem noção do que era o mundão. Acreditando no que via na televisão, pobre sem informação, candidato a ser ladrão. Sua coroa não imaginou você um marginal, um professor talvez, um médico ou alguém normal. Pra correria que escolheu não tem diploma, a trilha cheira sangue e a esperança nunca entra em coma. Nunca entra em coma. Não existe quem não cresceu. Arrogante quer cuspir no prato que ele comeu. Seu barato agora é outro, ele vive em outro mundo. Arma, carro, artigo caro, se diz o dono do mundo. Ele assalta, sequestra, atira, faz o que pode pra manter a imagem e conseguir o que quer. Sangue frio, dá risada, faz da morte uma piada. Sem perceber, semeia ódio em sua caminhada. Foi influência negativa pro irmão, que não passou do 16 na mira da destruição. Tem uma pedra no lugar do coração, não vê o que a senhora já sofreu em porta de DP. Ontem ele foi seu sonho, hoje é pura crueldade, cercado de vários da mesma qualidade. Ele disposição, muito ódio, acesso, diz que se for preciso é um homicida. Confesso, a humildade foi tragada pela vaidade. Vivi Cabreiro, seu olhar só reflete maldade. Sua amizade se tornou mortal e traiçoeira. No baseado sua paz é falsa e passageira. Mas fé em Deus, porque ele tudo pode. Fé, a esperança nunca morre, né? Nunca morre, né? Não existe quem não alcance o amor de Deus. Cristo é Quito. Não existe erro que apague o amor de Deus. O resgatador. Não existe ódio que mate o amor de Deus. Vou dizer, não existe nada mais forte é que, que o amor de Deus. Deus se revelou pra ele no clique da quadrada, na roupa encharcada de sangue, a fuga pela mata. Latido de cachorro, barulho de sirene, a sua oração versus o ódio da PM. O dia da revelação marcou sua história, a mão de Deus não permitiu que virasse memória. Na maca sendo levado, respiração ofegante, achando que cada minuto era o último instante. Admiti o poder da cura pela fé, pois se não fosse um milagre não estaria de pé. Pra muitos não tem cabimento o que aconteceu. Foi transformado de um monstro em um servo de Deus. Você foi forte, da espada provou o corte, atravessou com Deus o vale da sombra da morte. O mesmo Deus que curou o seu coração faz mover montanhas pelo poder da oração. Posso dizer que o Deus Todo-Poderoso veio fazer morada no coração criminoso. No coração criminoso.